Encerrou nesta sexta-feira o período de restrição à pesca profissional e amadora de espécies nativas no Paraná. A medida, que está vigente desde o dia 1º de novembro de 2013, vale durante a época de reprodução dos peixes, a piracema. Durante os meses de restrição da pesca, fiscais do Instituto Ambiental do Paraná e a Polícia Ambiental concentraram suas ações de fiscalização em locais onde há histórico de maior quantidade de registros de pesca predatória. Entre eles estão rios, represas e lagos das regiões de Cornélio Procópio, Paranavaí, Cianorte, Campo Mourão, Umuarama, Toledo, Foz do Iguaçu, Litoral e também em União da Vitória, onde as ações aconteceram em parceria com o IBAMA. Segundo o primeiro balanço divulgado pelo governo do estado, os fiscais e policiais militares apreenderam cerca de 17 mil metros de redes, cerca de 30 tarrafas, 1.500 metros de espinhéis, cerca de 300 quilos de pescado, 175 armadilhas conhecidas como boi louca, aproximadamente 300 molinetes, duas armas e quatro barcos. Foram lavrados mais de 10 autos de infração que somam multas que passam de 12 mil reais. Para a abertura da pesca, equipes do IAP e da Polícia Ambiental continuarão fiscalizando todas as regiões do estado para que os peixes sejam pescados de forma racional e dentro das normas permitidas. Os pescadores profissionais, amadores e esportivos também precisam ter documentação do Ministério da Pesca. Para a emissão do documento, é necessário responder algumas perguntas e se cadastrar no site do Ministério. O documento fica pronto na hora. Pescadores flagrados em desacordo com as restrições impostas pelo IAP e IBAMA são enquadrados na Lei de Crimes Ambientais. Os infratores podem receber multa com valor a partir de R$ 700 por pescador, mais R$ 20 por quilo de peixe pescado. Além disso, os materiais de pesca, como varas, redes e embarcações, podem ser apreendidos pelos fiscais. As espécies que estão com a pesca restrita, de acordo com uma portaria do IAP de 2012, independente do período da piracema, são dourado, jaú, piracanjuva, jurupoca, monjolo e surubim do Iguaçu. A regra só vale para rios de jurisdição estadual. Rios como o Paraná e o Iguaçu não se enquadram na lei. A pesca amadora é permitida nas bacias com linhão de mão, caniço simples e vara com molinetes ou carretilha. Também continua liberado o uso de iscas naturais e artificiais. Com informações da Agência Estadual de Notícias, Maurício Freire para a CBN Foz.